Eu quero essa menina, eu vou pegar ela. Eu vou fazer tudo o que eu quero pra ela. Vou pegar ela, vou namorar com ela. Eu quero ela, vou namorar com ela. Então, o que aconteceu foi que eu me apaixonei por essa menina quando eu tinha 5 anos. Eu gostei dela, ela na escola a gente via, mas eu nunca consegui fazer ela gostar de mim, eu nunca me deu atenção na escola, então eu quero fazer essa música pra ela, que eu quero tentar pegar ela, mas eu não tô conseguindo. Eu tô muito triste agora, ela não quer me aceitar. Agora se ela não quiser me aceitar, vai acontecer uma coisa muito triste, vai acontecer uma tragédia bem grande pra ela, mas não pra mim. Eu tô indo na casa dela, vou fazer um pedido de namoro, se ela não me aceitar, vai acontecer tragédia. Olá, Manuela, você quer namorar comigo? Não? Por quê? Por que não? Eu vou me vingar, você vai ver. Ela não me aceitou. Eu acho que eu vou ter que tomar uma medida drástica com isso. Eu já tô armado já. Eu vou ter que fazer, vou ter que acabar com a minha vida, vou ter que acabar com a vida dela, vou acabar com a minha família, vou acabar com a família dela. Eu tô muito triste, eu não sei o que fazer. Eu quero namorar com ela, vou levar ela pro céu. Manuela, por que você me rejeitou? Agora você vai sofrer, você vai receber o retorno. Meu Deus, eu não vou fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Não vou fazer. Matei a Manuela. Ela era o amor da minha vida. Agora eu vou entrar no caixão dela. Meu Deus do céu, tô no cemitério. Eu acho que ninguém pode me ver. Meu Deus, eu tenho que entrar no caixão da Manuela. Tô indo lá, Manuela. Achei seu caixão, Manuela. Vou entrar aí agora, Manuela, pra a gente ficar junto.